DJs de impressão e gordo. Vamos estremecer. Agora. Ai, ai, ai. Bora, mulherada. Bora, rapaziada. Vai começar a pressão. Vai começar, vai começar. Vai começar a pressão. Vai começar. E aí, maninho? Vai começar a pressão do Caribe Show. É a domingueira Croco Hobby. E a referência chegou. Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima. Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Vai começar assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Lá vai fogo. Japa Gravações. Tá na hora. O meu blaster tá 1000 graus. Então toma mais uma. Ele é novinho e já tem. Bora, bora. Bora, bora. Ai, ai, ai. Vai, vai, vai. Tu tem 15 anos e já tem. Tu tem 15 anos e já tem. É aniversário o da esporra do Daniel do Galibó da Sorte. E o Xande sem freio falou. Agora o bagulho doido. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Calma, sentada, sentadinha. Vai sentando no Godzilla. Vai sentando. Bora, bora, bora. Vai, vai, vai. Vai doidar o bagulho no ar. Fala, meu amigo Mega. E aí, minha amiga Jéssica Lene? Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das virgens? Quem é do Paysandu, joga a mãozinha pra cima. Quem é do Remo, joga a mãozinha pra cima. Só quem acredita em Deus, bota a mãozinha pra cima. Só quem acredita no Papai do Céu, põe a mãozinha pra cima. Energia positiva. Positividade. Conta comigo assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Deixa do escurinho. Isso. Vamos lá. A pressão do Caribe. Agora. DJ brabo, porra. DJ Udi é o brabo, porra. O cara tá estourado, meu irmão. O set dele em Salinas vai dar o que falar. Tá pegando fogo, tá pegando fogo. Esquece, ó. Conga, conga, conga, conga, conga. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Faz o caquiado, faz o caquiado, faz o caquiado. Pressão pra todo lado. O camarote do rock doido pega fogo. Bora, Renato. Bora aí. O bagulho doido, Patrick Lobo, Alan Vito também tá aqui, ó. começaram caqueado. Bora, Anderson! Caqueado, começaram o caqueado, caqueado, é aqui, ó, caqueado no aqui, ó! Gingado, e o quarteto da Nike tá na área! Caqueado, DJ Gordo comandando o momento do caqueado. Agora é a hora, ninguém vai ficar parado. Agora é a hora, ninguém vai ficar parado. Sal, sal, bora, bandinho! Sal, sal, sal, sou muito mal! Sal, sal, sal, sou muito mal! O bicho tá pegando, o bicho tá pegando! Tá pegando fogo, tá pegando fogo! Cara de braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é drogada e às vezes ela chuta. Sois homens, sois homens. Mora na rua. Daquele jeito. Explode! Você me perdeu. Sal! Sal, sal. E meu parceiro Campelo do Detran. E meu grande amigo Mocoquinha. Vai pra puta que pariu. E aí, Mocoquinha? Nunca mais me liga. Você... E meu parceiro Igor Neves, a primeira dama. Vai pra puta que pariu. Nunca mais me liga. E aí, meu amigo Malk do Ouro, você e a sua esposa. Você foi melhor... Tá na área, o homem do ouro tá na área. Você foi a melhor coisa que subiu da minha vida. É moleque doido. Bora, taca do Marex agora. E aí, fofão da Madaburg. A galera vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, vai dançando. Ó como é que treme, ó como é que treme. Treme, treme tudo, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo. Treme que treme, que treme, treme, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo. Bora, bora, dinho, vai botando pra tremer. Treme, treme, treme tudo, treme, treme, treme tudo. Treme que treme, que treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Verão como o seu olhar. Vou gritar pra o mundo ouvir que te desejo. Você é o meu pai. Em cinco já acerta uma, mano. Você é o meu pai. Olha aí. Rodrigo do Aço falou. Perfeito. O bagulho tá doido, Júnior Pirata. Bora, pãozinho. Canta, canta! A mulherada vai cantar bem alto, já! Amar é admirar com o coração. Essa é a visão de alguém que ama. Duvidar. Abaixa o som! Põe a paixão, dá um pouco de tesão. Encontramos na cama. Nenhuma grama de medo de errar. Tão pouco consigo disfarçar. Eu quero ouvir, eu quero ouvir. Você me chama, tá pronta, vem me usar. Se me liga, já quero te encontrar. A mulher era ganda. Vem querer. Você. Vem o sol. Sal. Canta, canta, sal. Canta. Sal. 3, 2, 1, cara. Me separei, porra. Tô solteiro, solteiro. Tô solteira agora, tô solteira agora. DJ do baile, eu vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar. Vem com o gordo e vem com o Dinho, ó. Vem com o Dinho. Vem com o gordo, vem com o Dinho. Tô solteira agora. O nosso empenho empresário Arthur Menezes. O taca do Marex também, o fofão. Fofão e perdoça na área, bora saca. Todo mundo na área aí, ó. Tô solteira agora. Essa é a DJ Melody produzindo o somzão. Vai, joga o rapetão da pistola. Vai, joga o rapetão da pistola. Gosta, vai de lá de bota de o Hulk e o João Edivaldo. É a galera do Bar dos. Balé do Bar do Crocodilo. É a folga do Caribe aqui, ó. É só putaria, é só putaria. Bora, boneco da barbeira do boneco. É só putaria. Doido. O homem que faz o visual do Japa doido. Bagulho doido. E do Dieguinho. Meteu a puta na. Assim, ó. O bonde das maravilhas, dança pra valer. Cada o camarote vai aquecer. Faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. Faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. Bora, meu amigo Renan da RW também. Tá no camarote. Bora, Juju. Olha o caqueado, caqueado, desguiado. Bora, bora, bora, Dinho na pressão que eu quero ver. Joga o anzol, joga o anzol e vai puxando, vai puxando. Bagulho doido a todo momento, assim, ó. encontro é lá em Marituba, no Paraíso das Pedras. MC Dani cantando os grandes sucessos. E o Dini Gordo, a referência. Abertura oficial do verão. O Paraíso das Pedras em Marituba, o bicho vai pegar. A partir das 18 horas, a gente bota a pressão. E o bagulho doida vai ser mais ou menos assim, ó. Joga, joga, joga o anzol. 3, 2, 1, já. Sinto saudades. E meu parceiro com a galera da TX do Sideral também já tá na área! Chance pra te provar. Segura o som! Que eu vou te fazer feliz. Tem que ser só por uma noite. E o maior comentário do momento! Hoje, segunda-feira, vai rolar a festa lá na ilha. Do outro lado do rio do Cumbu. E a referência vai estar na área. Dini Gordo prepara tudo que hoje. Segunda-feira, abertura oficial do verão na ilha. Alô, neném, alô, Hildo. Alô, Bini. Camarote esgotado. E o show da referência confirmado. Bora, produtor Magal, não é? Ela fala que quer que eu sou criminoso. Ela quer na zona sul, eu sou viado puta. Ela fala que me ama, mas não me engana. Se vagabundo taco, não se apaixona. Mas se for essa mulher, se pode fuder comigo. Olha essa primeira dama do bonde. Fábio Louco, você é a Luana. Loura Chocolate, o irmão. Do Tampinha. Do Jojo, da barbearia, tá todo mundo aí, ó. Você tá rindo. Pega o pato e pega o pato. E pega o pato e pega o pato. Bota no telão R.A. Boutique aí, ó. R.A. Boutique. E a marca Dunk Golden. A marca que veste e patrocina o Gordinho. Inclusive tem muita novidade na loja. Essa semana a gente passou lá, olha aí. Tudo novidade. É muita novidade, tá estourado, pai. Bota no telão. Pega o pato, pega o pato. Pega o pato e pega o pato. A referência fechada com a R.A. Boutique. Ninguém segura o tato. Ninguém segura o tato. E aí, passarinho da família Pressão, segura o passarinho. Ninguém segura o tato. Agora vem nesse gingado, agora vem nesse gingado. Aqui é o patinho que comanda todo o estado. É muita gratidão. Que dever cumprido, o patinho vai pra cima e não tem medo do perigo. Vamos invadir, esquece o... E a do líder? É a do que gode eu ainda... O bonzinho, o Wagner, o Maxi. Segura o pato. Toda a do líder em peso aqui, nós ó. Tá estourado, mas ainda queremos mais. Cheguei de do que gode, tu já sabe como é. Nós que tá decolando e... O Wagner agrada o servilho aqui, do ó. Do trajadão, lindão de do que gode. No pique maneirão, os bravos só dando close. Pega o pato e pega o pato. Pega o pato, pega o pato, pega o pato, pega o pato. DJ Rick de Ferraz pegou a moto e vrr, meteu a puta na garupa e vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, vrr, pega, pega, pega essa cachorra. Pega. Pega essa cachorra, joga o anzol. A onda do pega, pega, ó. Joga o anzol, puxa o carretel. Amiga Everaldo, Tato, Dentinho. Mas como é que? Richard de Saldanha, o Sprite, tô na área. Joga, puxa. Buquinho Brito, ele. Sal, o Sanderson Magalhães. Sal. Rob Gol e a sua. Olha os caras. A sua irmã. Muito caqueado. Rosilene. Os caras doido, é muito caqueado. Devagar. Rogizede. Mas é vagabundo. Sabe isso? Tudo não na mão. E o seu esposo do camarote. Pra lá. Pra cá. O nosso amigo Rodrigo Tarumã. O Bruno da CB também. De lá, bora me ao GDS. Doido. O Breno Nivetes. Faz o caqueado. E meu parceiro Johnny do Barreiro e do Nariga. Faz o caqueado. Faz o caqueado. É muito tempo. É muito tempo. pino, pino, é muito pino. E aí, Rodrigo do Aço, tá na hora? Canuca no camarote, eu tô bebendo à vontade. Canuca no camarote, eu tô bebendo à vontade. Essa maquininha, Rodrigo do Aço, é Suone. Eles que são fãs da MC Dani. Segunda-feira confirmado lá em Marituba. É, pai. Essa graça. DJ Udi é o brabo, porra. E aí, menino do bolsinho? Tava de castigo, de gaçado. É muito crime, é muito crime, crime. Vai começar a sequência da sarra. E meu amigo Kleber da Quinta do Whisky. Fechadão com a referência aqui, ó. Bora, bora, Dini, que o bagulho tá doidão. Bola no cara. Bola no caralho. Bola no caralho. Pressão. Pressão. Pressão. Ok, roll, ok, roll, ok, roll, ok, roll, ok. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Vira mais uma, vira mais uma. Oi, acabou a água, toma banho de leite. Oi, acabou a água, toma banho de leite. Bora! Etiquete, toma banho de leite. Etiquete, toma banho de leite. Olha o barulho da cama. Neg, neg, neg, neg, neg, neg, neg, neg, neg, neg, neg, neg, neg, neg, neg, neg, neg, neg, neg, neg, neg, neg, neg, neg, neg. A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro. Segue isso, selvagem, coisa de mamê. Só tô paque, paque, paque, paque, paque, paque. Tudo é seu amigo Serginho. Paque, paque, paque, paque. Cabrito, nem poucas ideias. Aí, Geneta, me... Bora, dona Neia, segura aí, ó. Ah, vem sucesso assim, ó. E no nosso telão, bota aí o chute certo do telão. O maior site de aposta que paga na hora. Tá de chute certo no telão aí, ó. Até ontem queria beijar na boca. E aí? Vida louca. O meu amigo Ney. Bebedeira. Ele é dona Neia. Até ontem. Eu queria. Minha Torres também tá na área. Meu amigo Valdião, primeira dama. Sem norte nem sul. Caixa baixa, lá de Curuçá. Era vida. Boa, Valdião. Descausei feridas. Com medo de me apaixonar. Meu coração ficou. Foram tantas despedidas. Sim, sim, vem, você é a primeira dama. Daniel do Canimbo da Sorte. E aí, o Barroque do Ouro? Mas foi no teu olhar que eu sosseguei. Juro, encontrei um caminho pra seguir. Foi só te olhar que o meu mundo parou. E a minha vida mudou da noite pro dia. Bruno da CB, ele, meu amigo Miau, da GDS, tá na área, o meu amigo Alexandre das Passadas. Queria beijar na boca. Bora, moleque. Vida louca. E meu parceiro Coalhada, o homem da Teixeira Sideral. Queria morrer solteiro, olhares e gastar. Meu amigo Alan, o Buda, adversário dos caras hoje, ó. Hoje à noite as estrelas brilham mais. Eu percebo o porquê. Elas querem é te ver. Super! Meus escudos, mas a força é demais. Não tenho como conter. Sucesso tem que tocar! Se eu ver, talvez seja cedo para te dizer que a noite eu oro, peço para Deus. Toda coragem que eu preciso pra dizer o quanto eu te amo. Então preste atenção, eu vim primeira mão. Prometo tentar ser o melhor do mundo. Me apaixonar a cara. Nossa amiga Erika. Te amar. E a Uni Miranda também deu na área, valeu! Eu farei de tudo pra ver nesse rosto. Diego Sancho também tá no camarote, mas Diego! Casamento, o quanto eu vou me dedicar. Dinho! Magal. E essa música aqui, ó, é do meu grande amigo Josiel da banda de Sing. Olha o sucesso rolando aí, ó. Você falou amor, eu tinha que chegar no fim do poço. Eu cheguei. Agora eu vou se entender. O quanto não fiz pra você. Arrependi. Também a sua primeira dama. Desde o Adoreão com a gente, vai, Júlio Pirata. Diga essa agora de uma resenha, mano. Olha o Bruno GDC. Olha o Chub, o rei das meninas. Tá na área, bora, Chub! Pra cima! Mano, mano, hoje, hoje é segunda, mano. Vai, toma tua pizza, toma tua pizza, vai, toma tua pizza, toma tua pizza, toma tua pizza, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. O Dini e Gordo já chegaram. Toma cara, toma cara, toma cara. Japa Gravações. Se amarra, são os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador e Rafael Trindade, Xande Sem Freio, Daniel Garimbo da Sorte. Mudei poucas ideias. O Hélio da Série, o Palhada. O meu amigo Rodrigo do Aço, o Bonzinho. E o meu parceiro Cirlo da Top Marte. E o Gordo Rildinho. E o Gordo Rildinho. E o Gordo Rildinho. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. De ningodo, tô na área, ó, aqui tá desviado. De ningodo, tô na área, ó, aqui tá desviado. Moleque doido, mostra como é que faz. Moleque doido, mostra como é que faz. Mostra como é que é, mostra como é que faz. Mostra como é que é, mostra como é que faz. Sal, sal. Olha que chegou, alô, acontece. Cara de mal, sal. Já tá na loja. Cara de mal, no gingado. Bora no caqueado, bora no gingado. Há muito tempo, mano. Caqueado. Pra lá, pra cá. Ei, lá do Areão. Pra lá, pra cá. Lá do teu, deu uma aula lá. Vai dançando, vai dançando. Vai dançando, vai dançando. Dança, dança, dança. Mano, é muita aula, mano. Dança, dança, dança, dança. Aula de pressão. DJ Udiel Bravo, porra. Moleque doido. Os três irmãos, Orelha. Moleque doido. O menor, o Cristian da Pedreira. Só um cuzão. Cristian Pereira, não é da Pedreira, não. Cusão, só um. Engraçado. O meu parceiro. O parceiro lá falou, aula. Se você fica cansada, você desce para o topo. Fica uma vez. O Gley Santos. Fica uma vez. Lourinho da família Pitt. Via internet, ó. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora, já. O nosso amigo empresário Arthur Menezes. Da Cúpula tá na área. Passando Charlie dos Fanáticos também na área, boa Charlie! Essa música, quem gosta é minha esposa. Do tempo do Complexo Mumbá. O Bruno Lenho, né, Bruno? Jufrazão, sua esposa também na área, boa Jufrazão! É do tipo do hobby, mano. Bagulho doido. Vamos lá! Alex do Lancha, isso é Beltrão. Tá todo mundo na área. O Alaô falou, papai Mega. Tô aqui, papai. Trás do Barreira, dona Érica. O Miau GDS também. E a galera do aplicativo Rock Doido na área! E aí, Patrick Lobo? Fala, Anderson Rodrigo da Tuki Golden! É uma questão de... E Betina? Tu vai adotar ela hoje? Vai levar ele pra Fortaleza. Larissa, Jéssica Lene, Bicha Thiago. Quem chamar isso, só sabe, moleque doido. Quando me paro, tô na área. Que controla outro alguém. Que o quê? Me protege, então limito que também já tem outra pessoa que vai acontecer. Vai me perder e eu vou ser. Já, lógico. Vamos direto lá pra quadra do Curtume. Como vou te esquecer? Se tudo me lembrar você. Seguinte! Amor. E no nosso telão. Do que a gente viveu. Bota aí o homem que comanda. Você valeu. O melhor espaço de refrigeração automotivo do estado do Pará. O meu parceiro Kenyon Ice. Linda escura. Saliquinho do telão! É o cara que é responsável pelo ar do carro do Gordo Jim. E aí, Kenny Weiss? Quando vivemos, será que se perder? E aí? O ar, eu respiro é você. Luto meu amanhecer. Essa música é a música do Pedro com a Rafaela. Éramos amigos, confundimos. Agora eles são namorado e marido, né? Já! Acabou, não tem mais. O tempo não... E o Raul Stumano? Ajuda. Culpa de quem? Culpa minha. Culpa do Raul, não foi, Raul? Agora estou só. Vou contar uma história linda. Ainda não tem fim. Sei. Olha, parabéns. E nosso amigo Alan, o Buda. E alguém. Eles que vieram comemorar aqui, ó. Amigos, já já vai rolar os parabéns pra eles. Vimos tudo, nos apaixonamos. Arthur Menezes. E agora, pai. Ainda sou apaixonado. Ele, o fofão. Morro de o meu parceiro. Quando vejo. Taca do Maré. É. E no nosso telão, bota aí a Vitória Veículos no telão, Wagner! Fazendo a diferença! Segura! Aquela do pega, pega. Imagine o pressão tocando aquela do pega, pega. Agora, Gleidson, no telão. Seu nome, telefone, da minha agenda eu apaguei. Tô na piscina, minha lista, agora não tem mais ninguém. Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez. Ninguém ama tanto tempo e fica sem ligar no mês. Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém, não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei. Já nem sei se me fez tão bem. Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei. E aí? Armazenar ou apagar, não esperar. A galera é doida, até doida. Liga, cobra, vou aceitar. Não vou brigar, vou atender. Você não, é só buscar. Não finge que já me esqueceu. Sabe de cor, meu celular. Não finge que você perdeu. Você perdeu. Não sou mais que... Essa música é muito firme, ó. Se liga aí, Leandrinho! Não. Essa vai de vereador Pãozinho. O seu cunhado e a sua irmã. Me deixa aqui agora. Um abraço especial. E o meu amor por você acabar. Essa vai de Betina para Mega. Não chora. Foi bom. O bagulho tá doido no camarote aí, ó. Que pena, amor. Diego da Pedreira também tá na banda, Diego. Mas fico aqui pensando em nós dois. Juninho de Fantasminha, abraço, Juninho. E nos momentos Thiago tá na área. Jéssica Leia, bora mega! Não. É muita onda esse Caribe Show! E no nosso telão, o cara que é referência em prata banhada, ouro, Malk do ouro do telão, segura Fagner, é o Malk do ouro nascendo. Todo dia eu me lembro de você, os momentos de prazer, escreveu meu amor. Isso! Vou baixar o som! Quero ouvir! Falando baixinho! Você! O Coalhada Mil Grau! É referência, bora Coalhada! Meu amigo Xaxá Doteiro! Ele também tá aqui, ó! Bora, Juju, que vai virar mais uma assim, ó. Meu amigo Renan RW, ele também tá curtindo só de boa do camarote. Quarteto da Nike. Os brothers Gordo e Dinho Pressão. Os brothers Gordo e Dinho Pressão. Eu abro sua boca pra falar de mim. Amigo Leandrão também tá na área. Me... E aí, Leandrão? Mãe da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais. Por favor, me deixe em paz. Isso é que pode fazer comigo. Que faz mais outra DJ Júnior André. Vocês, vocês. Boca ensaiada aqui. Agora. Amanhã você vai ver aqui. Toma-te! Vai! Quando faz amor, gosta mesmo de mim. Vai me dizer: isso é amor. Já falei, DJ Confiante, abaixa o som. E o nosso amigo Bruno do Caribe manda avisar pra galera que hoje, segunda, tem os DJs do Rob. Thiago Farias. E mais os DJs. Manda fuxiqueiro. O telão aí, ó. Sei que você pensa, amor, é do seu jeito. Meu amigo empresário Arthur Menezes da Cúpula. Prado e Ogu. Bora, Arthur! Bora, Fofão! Bora, Taca! Bagulho dois! Jamais dizer adeus. Gordinho GDK, o nome da emoção, ele falou. Aquele surpresa. Ai, ai, ai, maninho, você vai tocar aquela, aquela, já! De Pedro pra Rafaela. Babadeira danada também, Bruninho! A moleca do Bruninho da família Pitch. Esse é o caso mais velho do Bruninho. Babadeira. Eu mudei, sufoquei a dor que havia em mim. E, gente, Bruno da TF também danada. Bora, Bruno! Um abraço pra você aqui do Gini Bressão. O nosso amigo Daniel do Carimbo da Sorte, ele é o Malk do Ouro. O rei da prata banhada. Olha só, tá a cúpula hoje aí, né? Gente, se freia a primeira dama também. E aí? Mas você me abandonou. É a galera da TF da empresa, maninho. O tempo passou, resolvi não mais sofrer. E procurar um verdadeiro amor. Oh, oh, oh. E ser feliz, muito feliz. Encontrei um novo amor. Já sabe, mais tarde... Tem Paraíso das Pérolas lá em Marituba. MC Dani Gordidinho. Aí depois, umas 10 da noite, a gente vai atravessar o rio. Vamos direto pra ilha. Olha quem tá na área. O nosso parceiro Campelo do Detran. E aí, Campelo? Disparando. a mil graus, mano. Da Felipe Love, tá sofrendo muito esse moleque. Isso aí se acaba, isso aí. Eu mudei. E tá morto ele. Falou que vai ser pai. Falou que vai ser pai. Vai, bastardo. Faz o vídeo, faz o vídeo. Faz o vídeo que eu vou mandar pro Hildo. Faz o vídeo que eu vou mandar pro Hildo. Hildo, prepara que hoje é o segundo sunset da ilha. E o Dinho já mandou avisar. Prepara o barco. É o segundo sunset da ilha. E vai ser no bar e restaurante a ilha. E a gente vai de quê? Vamos de quê? Vamos de quê? Vamos de quê? Vamos de quê? Vamos de quê? Vamos de quê? Vamos de bar, vamos de bar, vamos de bar, vamos de bar, vamos de bar, vamos de bar, vamos de bar, vamos de bar, vamos de bar, vamos de bar, vamos de bar, vamos de bar, vamos de bar, vamos de bar, vamos de bar, vamos de bar, vamos de bar, vamos de bar, fim de semana, tô de bombeiro, quero é dançar no Super Pop e ou no Tupinambá. Príncipe Negro, eu vou com rock pesado. Eu sou Moraes, eu vou. O Chub das meninas. Quero um homem ser besteiro, o papo é curtir. Ó, foi Chub. Pegar as gatas, lá vindo, lá vindo, lá vindo. Bruno CDC. GDC, né? Olha a dona Érica. A esposa do Malzinho. Logo, logo o Malzinho vai estar de volta. Se liga! Ainda não descobri porque me abandonou. O Valdir é essa primeira dama. Meu mundo sempre girou. Apaixonado, né, de gata? E eu também senti o seu e aí, Lourinho da família Pinche? Isso, de gata, não sei quem é. Ainda não entendi o que fez você partir. O amor que havia em você, eu pensei que fosse pra mim. Essa vai de Daniel do Carimbó da Sorte pra sua esposa. E o show de sem freio pra sua esposa também. Você. Jabuti Explosão falou. Eu gosto dessa. Vai! Pela vida passar. Eita, Jabuti Explosão! Aplicativo Rock Doido. O Patrick Lobo falou. Esse aplicativo é croco na veia. Bora curtir assim, ó! Onde se esconder, amor? Alan Vitor, eu te falei. Que eu pensei, será? A referência tem nome. E o que me restou? Como é que é? Se você também me amou, eu sonhei demais. Mas não vou deixar o destino te roubar. Sempre estarei aqui. O nosso amigo DJ Sidney. O showman da TF tá na área. O showman chegou. Ai, ai, ai, ai, ai, maninho, vai virar mais uma assim, ó. Bora! Bora virar! Bora, meu amigo, que a minha ostentação é agora, papai! Agora, papai! Tá. Vai rolar o concurso do funk! Japa Gravações CDs. E aí, Karina? Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você, outro diz esqueça. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Agora. Um lado diz que quer ficar com você, outro diz esqueça. Mas acontece que meu coração não é de papel, que a chuva molha, as palavras se apagam. A minha mente gira feito um carrossel, tentando buscar a saída pra tirar você da minha vida. Tentativas de vão. Igual querer viver sem respirar, é como querer apagar a chuva de um vulcão. Tentativa de vão, tenta tirar você do coração. Cadê o Japa, cara? Igual querer viver sem respirar, é como querer apagar a chuva de um vulcão. Dinho, pressão.